Offline Sequence. Conferindo arquivo musical ano 1990. Viagem rumo aos anos 90. Flash. Agora. Então tá, muito bem, boa noite a todos vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, porque afinal de contas... É rádio web, né? É rádio web, todo mundo ouve no mundo inteiro, né? Vai saber que horas são, por exemplo, no Japão, né? Quem é você? É, então, inclusive, eu ia falar também quem é você. Então, pessoal, estamos aqui para a Flash House Especial 2 anos da Rio Sul Rádio, do nosso querido amigo Marquinhos, DJ Marcandi. Eu sou o Sérgio Moreno. E eu sou a Adriana Rimer. Pois é, para quem não conhece a Adriana Rimer, uma das maiores locutoras do mundo. Nossa! Já que nós estamos falando na rádio web? É verdade, Uma das maiores locutoras do mundo. Nossa! E que nessa época de anos 90, né? É, anos 90, né? É, isso é meio... Não, né? Não, aqui a gente tem um pouquinho anos de 80? Anos 80 e não, anos 90. Finalzinho! Anos 80, anos 90. Uhum. Trabalhou em rádios como Rádio Cidade. É. Trabalhou com a Transamérica. É. Vamos deixar uma coisa bem clara. Definitivamente, sim. Você nunca trabalhou na Fluminense. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu nunca trabalhei na Rádio Fluminense. Vamos combinar, por favor. Então tá, hoje em plena época de redes sociais e internet, dona Adriana tem o seu Facebook, todo dia aparece um lá, puxa vida, eu sou seu fã desde a sua a Rádio Fluminense. Fluminense. A maldita. Ai, gente, a Adriana Rimer nunca trabalhou. Eu adorava Fluminense FM, mas eu nunca trabalhei na Fluminense. Na verdade, eu e o Moreno nos conhecemos na Transamérica, nos anos 90. Anos 90, 90. Então, eu comecei na Transamérica, isso, nos anos 80, aí fui pra cidade, voltei, no que eu voltei, tava o cara lá, entendeu? Bom, enfim, a gente tá aqui pra apresentar o Flash House Especial, 2 anos, e tem uma programação bem bacana que o DJ Marquinhos fez pra gente. É, o DJ Marcandi, pois é. Marquinhos. Marquinhos é pros íntimos, né? Okay. Então, mas aí, que eu não entendi, certo? Deu, hein? Então, íntimo, aí... Você falou íntimo, tudo bem, eu ia até né? falar uma coisa aqui, esqueci. Mas enfim, não vai rolar parabéns pra você nessa data querida. Não, por favor. Marquinhos apresentou aqui um set, vários sets legais pra caramba. Cara, muito uma bom. Delas, nós vamos começar abrindo o programa, que ele sabe que eu sou fã, desesperadamente, que é Information Society. Aí tem uma história ótima, depois a gente conta. Ah, pode ser. Watch On Your Mind. É, já no, logo nesse bloco, acho que foi o primeiro sucesso, praticamente, o primeiro sucesso do Information Society. É, uma historinha ótima, depois a gente conta pra vocês, tá? Tem várias músicas aqui, inclusive, que fizeram... Aliás, só tem sucessão da época, né? Não é? Nossa, gente, olha que legal. Tem Latin Erasure. Erasure, A Little Respect, Madonna, Like a Prayer. Ai, cara, Madonna, hein? Madonna, hoje ela tá cinquentona, hein? Cara, ela volta aí em dezembro pra fazer show aqui no Rio, sabia? Ah, dia 12 ou alguma coisa assim, dia 2 de dezembro. Pet Shop Boys. Oba! Marquinhos aqui é desesperado por Pet Shop Boys. Eu adoro. Também, acho que foi um dos primeiros sucessos do Pet Shop. O Marquinhos é que pode falar certo sobre isso. E Celebrate the Nun. Celebrate the Nun, will you be there? Muito exatamente. Bom. Vamos começar com Information Society, então a gente volta, daqui a pouco a gente conta a historinha do What's On Your Mind, do Information Society, que a gente reencontrou recentemente aqui no Rio. Exatamente. Flash House Especial 2 anos da Rio Sul Rádio. Flash House. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. pure energy.

dos anos 90. Flash House. Flash House. Yeah! Então, voltamos com a Information Society, que foi a primeira do programa de hoje, What's on Your Mind. Gente, Information Society tem uma história ótima pra contar. Foi o seguinte, nos anos 90, eles foram na Transamérica e entrou aquele cara, esqueci o nome do vocalista. Aquele que andava de patins, né? E a Transamérica era num lugar assim, tinha uma escada grande, o cara tinha que subir aquela escada de patins, foi um sufoco. Não, vamos explicar um pouquinho melhor. Subiu carregado. A Transamérica ficava num buraco. E tinha uma escada, porque você entrava no buraco e tinha uma escada pra você sair do buraco pra chegar no estúdio. É verdade. E aí chegou os caras do Information Society, que tava assim no auge, e esse cara só andava de patins. E o cara tinha que sair assim num estacionamento, que era o Rock in Rio, não, Rock in Rio era na Rádio Cidade. Era um estacionamento de lama, um lugar horroroso. E o cara saiu de patins, só que ele veio carregado, porque ele tava de patins. E como tinha que subir a escada, ele não conseguiu subir a escada, que era uma escadaria grandona, ele subiu carregado também pelos Ainda bem que naquela época ele era magrinho, né? Ele era magrinho, porque aí quando... Ah, não, aí é o seguinte, quando teve... Eu entrevistei os caras aqui na rádio, né? E quando eles fizeram o show no Maracanãzinho, quem apresentou o show foi você, né? Foi? Ah, não, eu acho que eu me lembro. Foi era no Maracanãzinho? Você. É, no Maracanãzinho, 1900 e pouco. Bem pouco. Não, aí é o seguinte, o acho engraçado que eu me lembro. Foi muito legal, foi muito é legal. Que aí eles vieram aqui há uns 2 anos atrás, vieram pro Rio? Por aí. Aí eles estão aqui, agora virou. Gente, né? Agora virou rua de carne festa. De vaca, né? Mas assim, todo ano eles estão aí. Numa das últimas vezes. O cara do patins não estava mais de patins, e aí nós, eu e Moreno íamos apresentar o show. Só que, bom, o cara já não estava mais de patins, mas o cara engordou assim uns 30 quilos, continuava com aquele cabelinho assim, mas o cara esqueceu a letra das músicas. Ele enganava, fazia mó embromation. Que mico. Foi Embromation Society, né? Embromation Society, exatamente. Mas o engraçado é que nesse show que foi no Vivo Rio... Foi no Vivo Rio. A produção, através de um ouvinte, não foi uma coisa Recebeu assim? Recebeu uma carta pelo Orkut, uma coisa assim. Dizendo que tinha ido nesse show, que eu tinha apresentado o Maracanãzinho e tal. Aí eles resolveram chamar a gente pra ir apresentar de novo Information Society no Vivo Rio. Muito engraçado. E o pior... Tinha um cara lá na plateia, ele não subiu no palco com a gente? Subiu, dizendo que ele viu o show. Viu o show? Não, ele perdeu o show, não foi. E dessa vez ele comprou o ingresso e tava lá amarradão. A gente botou o cara no backstage. Tá meio confuso essa história. É, tá meio enrolado, também essa cerveja. Então, aí a gente botou o cara no backstage e ele ficou amarradão lá vendo o do Patins. Esqueci o nome do homem, gente, olha que loucura. Enfim, vou falar das outras músicas aqui, ó. A gente tocou o Don't Let Me Be Misunderstood, que é aquela música do Santa Esmeralda, né? Coisa. Legal, adoro essas regravações. Muito tempo que eu já não ouvia isso. Latin Rascals. Muito pois legal. É, eu vou ser honesto com vocês. Eu não me lembro de Latin Rascals, não. Eu me lembro do Let Me Be Misunderstood, mas tudo bem. Ô Marquinhos, você tem que entender aqui que os velhinhos aqui já não tem mais. É vovozinha, tá? Falei velhinhos, não falei velhinhas. Obrigada. Já não são mais os mesmos, entendeu? Erase Your Little Respect, eu sei que tem o cara lá que era meio, né, mas é bacana, né? Mas é um pouco de respeito. Então, Madonna Like a Prayer. Que agora nós temos uma série de Madonas, né? Aquela menina, assim, mas Lady todo mundo... Gaga? Lady Gaga, eu acho que mas ninguém, Madonna é única. Aquela outra menina também. Loirinha. Então. Tem um monte que veio na linha da Madonna, né? Pet Shop Boys. Será que a gente vai ter mais Pet Shop Boys? Gente, essa música, ela na verdade quem cantar pelo Elvis Presley, né? Que tem tudo a ver com você, Adriana, né? Adriana Rimmer, tem? Tem, ué, vocês não nasceram no mesmo dia? Ah, é verdade. Você nasceu anos depois, o cara é lesado, gente. É verdade, não, no mesmo dia, né? Eu e Elvis Presley fazemos aniversário no mesmo dia. Dia 8 de janeiro. Sensacional. Então tá bom, Flash House Especial 2 anos da Rio Sul Rádio, show de bola, arrebentando. Vamos para o segundo set? Beleza. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Dr. Alban, It's My Life vai ter nesse set. Eu me lembro muito também dessa época. Eu dava uma de DJ, viu, Marquinhos? Que a gente fazia o Cidade da de 10. Tinha um Cidade da de 10 mixado, tipo 5 horas da tarde. E eu ficava lá dando uma de DJ. It's My Life. É muito legal. DJ Bobo. Não sei por que esse cara tem esse nome. É, coitado, deve ser meio bobo ele. né? Será? Não, mas é americano, é. Será? Somebody então. Dance with me. Não, bobo não quer dizer nada. Não, DJ Bobo, Somebody Dance with Me, pelo amor de Deus, please, né? Então, Hathaway, Rock My Heart, nossa, também é a mesma coisa. Nossa, lembro disso muito. Rednecks, essa eu não me lembro. Cotton Eye Joe, isso aí é daquele cara, quer ver, que a gente vai até tocar aqui mais à frente. É o Cotton Eye Joe, Scatman John. Scatman John, Scatman John já tava em São Paulo. É. Cotton Eye Joe é da mesma... era do Scatman e o Rednecks gravou. Ah, legal. Tem o W, o W ainda existe? Existe? Toda existe ainda. O Cristóvão ainda existe, o W. Nossa, existe Nesse é a mesma coisa, W igual Cristóvão e tal. Grande e Cristóvão. E tem o Abush, Cristóvão gente. Agora tá na Jovem Pan, no Rio. Tá na Jovem Pan? Tá, a gente ouve ele fazendo chamadas, essas coisas. É o Dr. Pimpolho? Tem uma galera que tá... Não, o Dr. Pimpolho não é ele. Não é? Be My Lover, Labucha já tava lover. Também em São Paulo. Eu me lembro que a gente tava fazendo reforma nos estúdios. Já tinha virado paulista, meu. Meu, o cara morou em São Paulo desde 14 anos. Aí tava com sotaque de paulista, voltou pro Rio. Agora pegou o sotaque de carioca de novo. É, mais ou menos. Às vezes quando saem uns momentos. É, um momento, né? Be My Lover. Eu me lembro que o estúdio tava em reforma. A gente passou pro estúdio de baixo e tinha um sonsaço maravilhoso, que era o estúdio onde a gente fazia... A Transamérica. De São Paulo. Que era o estúdio onde a gente fazia os programas ao vivo. A gente fazia o Chá das 5. Ah, o Chá das 5. Que começou... Quem criou o Chá das 5 foi o Memê, DJ Memê. E eles inventaram o Chá das 5 aqui no Rio, né? Foi pra São Paulo. Legal. É, depois, infelizmente, foi tudo pra São Paulo, né? Por causa dessa história de satélite, a programação quase toda do Brasil inteiro, dessas grandes rádios hoje, vem tudo de São Paulo, tudo via satélite. É uma pena, eu diria. É uma pena. Mas... Fica muito pasteurizado, não tem cara do Rio, não... é uma coisa assim que você ouve, tá legal, mas ok. Anyway. É, não. Ouvi o cara falando 3 da tarde no Rio. No Rio? Rio. É meio difícil. É Rio. Mas enfim, vamos lá pro segundo set então. Flash Round especial 2 anos da Rio Sul Rádio. Dr. Albon, DJ Bobo, Hathaway, Rednecks, W, Labuche. Manda, Marquinhos. As melhores músicas que marcaram toda uma década. Flash House. So you lie, what you see is what you get. Listen to people and soft inside. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come, what's in life? Stop forgiving me, stop bothering me. Stop forgiving me, stop forcing me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life.

Muito bem, esse é o Flash House especial 2 anos da Rio Sul Rádio. Yeah. Labus, be my lover, wanna be my lover. Canto muito, hein? Canta muito, sensacional. Mal, beleza. Depois de 4 latinhas, então, nossa. Deus me livre. Você sabe, ô Marquinhos, essa música é sensacional, mas aí você começa a ouvir e vem um monte de coisa na cabeça, né? Não dá mais pra fazer aquelas coisas que a gente fazia, né? Você acha que não consegue ainda? Tipo, a gente entrava, né? Que nem um maluco. Flash House especial, 2 anos da Rio Sul Rádio, blá, blá, blá, blá. Falava tanta. Ah, era muito. Não. Era tanta barbaridade. Era uma correria. Gente, pra que aquela correria toda? Ah, era legal, né? Era legal, mas era muito correria. É, mas hoje em dia o velhinho agora aqui. Que velhinho. Que cara? É velhinho. Que velhinho, tá maluco? W, part-time lover, Rednecks, Conan I, Joe, Hathaway, Rock My Heart. DJ Bobo, Somebody Dance With Me, Dr. Robert, It's My Life. Foi bacana. Legal, foi bacana. Gostei. Achei legal. Legal. Achei legal. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Mas o que é agora? Bom, terceiro set agora, o DJ Marquinhos vai entrar com Two Brothers on the 4-4. Uau! Você gostou do... Repete o 4-4. Peraí, deixa eu tomar mais uma aqui. Certo, então, dar uma... Fun Factory, close to you. Que é isso? Tatiana, né? Santa Maria. Isso. Santa Maria! Ah, é isso mesmo? Deve ser. Horrível. Nossa! MC Sar e Real McCoy. Real McCoy era muito legal. Real McCoy Runaway. Caramba, lembra? Olha o Scatman. Aí tem o Scatman. I'm a Scatman. O cara morreu, né? Morreu, cara. Que pena. De que ele morreu? Não sei. Eu sei que ele morreu. Master Boy, Got to Give It Up. E To Unlimited, Twilight Zone. Esse To Unlimited eu toquei muito na rádio que eu trabalhava na Califórnia. Cara, eu toquei muito esse negócio. Então, Twilight, porque o cara é internacional, né? Conta essa história aí. Não, é assim, eu morei 2 anos e pouquinho nos Estados Unidos, na Califórnia, e trabalhei na KMXC Hollister Salinas, que era 93.5, The Mix, e era uma rádio, assim, que tocava dance, que tocava esse tipo de música mesmo. Então, cara, é engraçado, né? Porque aí tocava no Brasil, aí eu cheguei aqui no Brasil, tocava umas músicas que eu não conhecia, porque lá também tocava R&B, né? Que eram o Tag Team. Aí, quando eu cheguei aqui, começou a tocar O Tererê, ótimo. As versões das músicas são ótimas. É verdade, é verdade. É o melhor que tem, inclusive. Então, vamos tocar? Vamos embora? Eu, inclusive, fazia parte do meu trabalho. Eu tinha que ir em todas as boates, tanto no Rio quanto em São Paulo, pra ver o que que a galera tocava nas boates e o que que a galera cantava. Era na só hora trabalho, do... né? Sei. Eu não fazia nada. Era extremamente profissional, né? Só trabalho. Sei. Só trabalho. Eu pegava as 2 da tarde mesmo, então ficava tranquilo. Mas, cara, Two Unlimited era muito legal. Mas nós vamos começar então com Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams. Vai, DJ Marquinhos. O passado de presente pra você. Flash House. after you, girl. Baby, sequência, mixada pelo DJ Macandê Flash House. So can you, I'm the scat man. I'm a scat man. out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor and all I can tell you. That's why you're still sleeping, the saints are still weeping. The strings you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Então, voltamos. Então, voltamos com o Flash House especial, 2 anos da Rio Sul. Cara, 2 anos de Rio Sul Rádio. O Marquinhos, né? É um cara empreendedor. É um cara. Ô, Marquinhos, parabéns, viu, cara? É, parabéns. Porque, assim, rádio web, a gente vê. Aliás, rádio como um todo, é, né? Muito complicado. É um veículo que, eu diria, vou falar sério agora, hein? Uhum. Atenção, presta atenção, vou falar sério. Eu acho que é um veículo sem igual, sem precedentes na história da comunicação. É. Né? É, por exemplo, dois malucos falando agora aqui pelos cotovelos e mesmo assim prende a atenção das pessoas, por mais bobagem que às vezes você diga. Não que a gente esteja falando bobagem, não, mas... Não, a gente nunca fala bobagem. A gente nunca fala bobagem. Não. Mas é um veículo tão interativo, é um veículo que aproxima tanto. Na nossa época, eu não sei, essa coisa de saudosista, né? Na minha época era mais legal, era porcaria nenhuma, era tudo igual. Mas enfim, mas na nossa época a gente vibrava mais, sentia mais, porque a gente vivia mais isso. Hoje em dia, a Adriana tem uma empresa de marketing, eu tenho uma empresa de dublagem, enfim, a gente vive outros mundos, mas a gente nunca esquece como que a gente passou, os momentos que a gente já teve, né? Mas a proximidade com o ouvinte naquela época era muito maior em função de exatamente não existir internet. Olha, você que está agora, você que tem 20 anos, o cara nasceu em 92, praticamente ele viu internet, nasceu com internet. É, né? Nem sabe o que é o FM no Rio de Janeiro, né? Não, eu acho que até deve saber. Sabe. Mal sabe. Mas o advento da internet dividiu muito a questão da rádio como um veículo de comunicação, né? Porque você tem mais opção, você tem um poder de escolha, você ouve o que quer, você, enfim, né? Acessa o que quer. E tem o MP3 também, né? A galera vê, ou fica ouvindo a voz. Mas tudo isso vem com o advento do tecnologia. Do processo digital, né? Que na época a rádio não era. Imagina, cara. Comprava disco. Eu comecei em rádio com disco. Disco? Comecei com vinil. Disco. Nunca aconteceu com você de você estar lá tocando seu disquinho e tal, pá. ZYD48390. Que isso, cara? Aí vinha a faxineira. ZYD, não quer dizer nada ZYD isso, gente. ZYD era o prefixo da rádio, nada, era gente. Era um prefixo. Mas era um prefixo que você dava de hora em hora, era uma forma... Isso me contaram, não sei se me enganaram. De identificação do Dentel e dos aviões que passavam e pegavam as frequências moduladas, né, questão do FM. Uhum. Aí você tá lá tocando o seu vinilzinho, vem a faxineira, dá licença, claro, ela pega o seu agulho, o braço do disco, tira o disco, limpa. Aí fica olhando pra tua cara, aquele silêncio no ar, e você olhando pra cara da pessoa, e você... Jesus, eu não acredito. E quando arranhava? Não. Pulava o disco? Não. Gente, a gente é da época do cartucho, tem tanta coisa cartucho que a gente vai falar aqui. Cartucho é de matar. Cartucho não. Cartucho, ele tava fora do ponto, aí você anunciava a música, e atenção, vamos tocar agora, Scatman John, Não tinha o tchan, né? Scatman John! Aí você aperta aquele silêncio. Nada acontece. O cartucho está fora do ponto. Cara, mas eu tava falando uma coisa tão séria. Ou então arrebentou o cartucho. Arrebentou o cartucho. Não, eu tava falando da importância do rádio. Não, o rádio é importante. Na nossa época. Não porque a gente era melhor ou é pior, porque o rádio era melhor. Porque ele não dividia muito com outras mídias. Que hoje, por exemplo, a internet, graças a Deus a internet, graças a Deus a rádio web, a Deus, não sei, ou talvez o Bill Gates, né? A gente tem a oportunidade de estar falando esse monte de coisa, enfim, num programa que tem um maior alcance, né, e a opção da pessoa, enfim, hoje as rádios acabam sendo obrigadas a serem segmentadas, né, se você quiser ouvir dance, você vai ouvir aquela rádio, se você quiser ouvir a Band News, por exemplo, com o nosso querido amigo Boechat, não é? você vai ouvir a Band News, por exemplo. Enfim, você tem algumas opções, mas é tudo muito legal. E o Marquinhos viveu tudo isso, sabia? É. O Marquinhos, ele também é outro velhinho. Ele acha que não é mas... Coitado! É, e eu conheci o Marquinhos pequenininho ainda, menor de idade, né? E aí a gente tinha uma boate lá em Resende, antes de eu ir pro Rio, essa coisa toda. Eu trabalhava na rádio em Resende, na Real FM, e aí a gente tinha uma boate chamada Sótons. Aí entrava o Gilberto Filho, meu querido amigo Gilberto Filho. Por onde você anda, Gilberto Filho? Aí ele entrava no comercial da rádio, né? Aí entrava, hoje na Sótons, noite, não sei do que, bababá, bebê, Sótons. Ai, Marquinhos agora deve estar rindo ouvindo isso. Era muito engraçado. Cara, nossa boate lotava, sabia? Mesmo. Era legal. E o Marquinhos era aprendiz de DJ. Cara, isso era 1980 e alguma coisa. Você colocar o bichinho velhinho. E, cara, era muito impressionante, porque nós praticamente... E eu falo isso com muito orgulho, naquela época, a gente introduziu o conceito de mixagem em Resende. O resendense não conhecia mixagem, sabia? Tinha sempre aqueles caras que chegavam lá no meio da noite e falavam assim, pô, que hora que você vai tocar música lenta? Ah, tinha que ter a música lenta. Ah, que música lenta, não tinha, cara, música lenta? Não, para com isso, não tinha música lenta. Mas quando é que ia rolar um amasso? Não, que tinha amasso, cara. Não rolava amasso, não. Não, o cara fala, pô, era que boate gay? Toca agora? Xuxa. Era gay, né? Era, não era gay, não era gay. Mas era... Se bem que gay gosta de uma massa também. Pois é, mas era uma coisa bem eletrônica, era uma coisa muito bacana. Enfim, tem uma tanta coisa, né, que você poderia ficar aqui mais de 3 horas conversando sobre isso, né? Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. É uma coisa bem saudosista. Aliás, é um programa Flash House, né? Então dá licença, eu vou falar mesmo. Então, quer dizer, por que eu tô falando tudo isso? Caramba, olha a música que a gente vai tocar agora. Pois é, porque eu já vi aqui a primeira Technotronic Pump Up the Jam. Eu, nesta época, passei um tempo em Florianópolis. E eu passei em São Paulo antes de ir pra Floripa, porque, claro, eu fui de busão. Porque avião naquela época só, né? Da monarquia francesa. Então, assim, eu fui de busão, passei em São Paulo, peguei o metrôzão, comprei um LP importado, aquele pesadão com todos os remixes do Technotronic Pump Up the Jam. Eu ficava, juro pra você, o dia inteiro ouvindo Technotronic Pump Up the Jam. Sentado na sala do meu tio, eu não ia pra praia, morava em Florianópolis, não ia pra praia, ficava ouvindo Pump Up the Jam. Enquanto isso, o que aconteceu? O Technotronic veio pro Brasil. Quem trouxe o Technotronic foi o Kaká, KLC, que chamava Kaká, Cristóvão e Luiz Carlos. E eles, foi o início, assim, de uma empresa que depois funcionou bem, que foi Spotlight. A Spotlight. E eu lembro nessa que eles época fizeram, eu tava só ouvindo, tava só curtindo. Eles fizeram um show, o primeiro show do Technotronic no Brasil, foi num... Ai, eu não lembro. Eu lembro do palco, eu lembro que caiu alguma coisa no palco, e eu lembro do Cristóvão e do Kaká com pano de chão no palco, pra secar o palco, pra entrar o Technotronic. E quando eles entraram, as pessoas ficaram meio chocadas, porque eram DJs, não eram músicos, né? Então as pessoas ficavam olhando, ué, mas é playback? Não, os caras são DJs. Não tinha esse conceito ainda do DJ fazer um show, né? Então o povo ficou meio chocado. Mas a música era muito boa, todo mundo saía dançando, né? Foi bem legal. Era a Ya Kid K, Technotronic era o nome do grupo. A Ya Kid K era a vocalista. É, né? Pois que, é. Que cantava Pump Up the Jam. Exatamente. Era uma das músicas do Technotronic, não necessariamente ela cantava tinha todas. Move, you gotta move it também. Mas toca aí o Pump Up the Jam. Shake your body, por aí vai. Nossa, sou fã do Technotronic. Tronic, sensacional. Uhum. Obrigado, viu, Marquinhos? Então tá, vamos lá, fechando o quarto e último Flash House Especial 2 anos, a Rádio Rio Sul. Tudo de bom pra vocês, obrigado, um beijo, um abraço, Technotronic, Pump Up the Jam. Flash House. It up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.

smile. Do you recognize the girl? The one who broke a thousand hearts. Terrified the world. Yeah.

Dos anos 90. Flash House. Eminente? Eminente, Popcorn. Popcorn, OMD. OMD, Pandora's Box. Betty and Nick. Caraca, isso eu acho que eu não gosto, não, bicho. Use it oh, up Marquinhos, and wear dessa. It out. Tem também Only. Yes, in the Flash Population. Wow. The Only Way is Up. Ai, é verdade! Baby. É verdade! É. Meu Deus, que loucura! And everybody's free! Isso? Não é Rosala. Caramba, Rosala, a gente tocou muito isso na rádio. Caramba, muito legal. Muito legal. Vamos lá, né? Então, pra fechar o quarto set do nosso Flash House especial 2 anos da Rio Sul Rádio, meu querido Marquinhos, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Foi muito legal a gente muito ficar legal, esse adorei, tempinho aqui, bacana. Ouvindo essas músicas, sensacional. Foi Marquinhos legal. Foi sempre o melhor programador do mundo. Não é porque é o cara, não, mas é o cara. O cara é. O cara é o cara. Ele é inclusive compositor, ele faz coisas. Ele já compôs trilha pra mim, o cara é músico ele mesmo. Remixa, não é só... aí algumas bandas. Pô, ele fez uma música, Marquinhos, eu não me lembro, mas você fez uma música. Aliás, você remixou uma música que era um rock and roll, cara. Você botou um dance do cara que você mandou pra mim outro dia aí pra eu escutar. Porra, sensacional, maneiro. Aliás, falar em música de rock, só pra fechar mais uma coisinha, eu quase não falo, né? Ainda bem. Eu acho que o rock nacional também merecia um programa especial disso, sabia? É verdade. Um Flash House anos 80. Nossa. Dona Adriana Rimmer, então, sabe tudo. Era ela, o Cazuza, Frejá, todo mundo junto lá. Pessoal no da Baixo FM, Leblon, Léo Jean, né? Minha galera toda. Né? Então, fora que a Dona Adriana também teve uma banda. Qual era o nome dessa banda? Ah, não, esquece. Dona Adriana participou do filme esquece. Rock Estrela. Esquece. Ó, Marquinhos, tem assunto pra cachorro aí. Ó, oh, agora tem uma banda de Rita Lee, tá, galera? Exatamente. Me aguardem, Noviças de Rita. Marquinhos. Tudo de bom, que eu vou tomar mais uma latinha. Tchau, tá? Marquinhos. Um abraço. Espero que você tenha gostado. Se precisar de mais alguma coisa, que eu acho que a gente não falou quase nada, você liga, tá? As melhores músicas que marcaram toda uma década. Flash House.